gente armada. Dessa vez o canhão não será necessário. Andar como terrorista, fortemente armado. Dessa vez o canhão não será necessário. Andar como terrorista, fortemente armado. Dessa vez o canhão não será necessário. Andar como terrorista, fortemente armado. Então fica na moral, rap nacional original. É da favela, eu moro nela. Não viro as costas. Lá no terrão, garotos jogando bola. Quem vende uma droga, banca um macarrão com frango no domingo. Cê tá me ouvindo? É natural. Uma verdinha, a tardinha. Isto é relato, não é apologia. O crime não compensa, não caia numa fria. Os ladrões, os traficantes, cada um tem sua bíblia. O tamanho da casca, a profundidade da ferida. Vários na área foram presos. Rua 3 é o desespero, Grajaú é o lampejo. Quero a sua sem pesadelo, sistema só dá desprezo. Pega o cano e senta o dedo. Aê, meu irmão, para com isso. Uma vitória do Corinthians me deixa relaxado. Acho coco com sabotagem, nego doido retardado. As autoridades não querem isso. Nossa amizade representa um perigo. Quem senta o dedo não pensa duas vezes. Mata ou morre, copa do mundo dos prazeres. Pra aqueles que bancam o terror lá na favela e banca policial que mata por um salário de merda. Rima que não dá trégua, tô farto dessa guerra. Bancam a miséria e o terror lá na favela. Dessa vez o canhão não será necessário. Andar como terrorista, fortemente armado. E dessa vez o canhão não será necessário. Andar como terrorista, fortemente armado. E dessa vez o canhão não será necessário. Andar como terrorista, fortemente armado. E dessa vez o canhão não será necessário. Andar como terrorista, fortemente armado. Então 4, 3, 2, 1, bum, a bomba foi ativada. Uma explosão de rimas onde pega faz desgraça. Invade, invada a invasão, vamos invadir por todos os lados, otários. Perseguir quem arquiteta, vingança colabora com a matança. A morte vai na ciranda, quem tem dois já se levanta. Arma de fogo, arma branca. Matam homem, matam mulher, matam velhinho, matam criança. Matam até a esperança, Jotarita na lembrança. Deus cuide da alma dos inocentes, vítimas da ignorância. Aí maluco, e quanta ignorância. Cocaia não dá boi, sobe até mosca de boi. Vacilou, você já foi, não dá tempo nem de falar um oi. Oi. O imbecil que atirou levou a vida do meu amigo. Eu tô na mira, sou inimigo. A cegueira do ódio me leva pro desatino. Cadê o safado, me mostre que eu desativo. Mentalidade do assassino, carnificina que concluir. Que concluir? Presente não vale nada, que o futuro não seja vala. Estou falando sério, nem ouse pensar o contrário. Não engorde e colabore com a pasta do obituário. Obituário, obituário, obituário. Deixe o berro de lado, deixe o berro de lado. Deixe o berro de lado, deixe o berro de lado. Aí maluco, aqui o cara atira, mano, só pra ver você cair. Alvos da lei, crioulo doido, vila missionária, Grajaú, zona sul. Procedimento é isso aqui, se liga aí. Dessa vez o canhão não será necessário. Andar como terrorista, fortemente armado. E dessa vez o canhão não será necessário. Andar como terrorista, fortemente armado. E dessa vez o canhão não será necessário. Andar como terrorista, fortemente armado. E dessa vez o canhão não será necessário. Andar como terrorista, fortemente armado. Então, armamento pesado, na web conectado. Cabeça vazia sendo oficina do diabo. Um pouco de maldade já faz o maior estrago. Devastação do soberbo, demônio com o cavalo alado. Delicado, assunto delicado. Dobradura de papel couché, tio tropa de touché. Que desafia pode morrer, que aceita vai perecer. O tempo vai te dizer, só os verdadeiros vão viver. Os da moda, soquem, soquem o microfone no rabo. Canto rap por aqui, ele é mais que um desabafo. Agente modificador, depende do orador. Miserável do locutor, medíocre que distorce os fatos. Os fatos, os fatos. Camisa de força não me segura, mordaça que não me anula. Minha felicidade é sua tortura, minha mente você atura. Composições do Kama Sutra complexas, eu te esculacho. Quem não dá valor à vida está tremendamente equivocado. Pelo menos por um dia deixe o berro de lado. Niquilado que aniquila, miolos voam pra cima e caem esparramados. Até quando a ferramenta resolverá seus desagrados? Até quando a violência reinará neste condado? Sangue jorra, tô fora, faz é o que importa, tô ligado. O perigo mora ao lado, faça um ato solidário. Pelo menos por um dia que eu não seja necessário. Dessa vez o canhão não será necessário. Andar como terrorista, fortemente armado. E dessa vez o canhão não será necessário. Andar como terrorista, fortemente armado. E dessa vez o canhão não será necessário. Andar como terrorista, fortemente armado. E dessa vez o canhão não será necessário. Andar como terrorista, fortemente armado. Então dessa vez o canhão não será necessário. Andar como terrorista, fortemente armado. E dessa vez o canhão não será necessário. Andar como terrorista, fortemente armado. E dessa vez o canhão não será necessário. Andar como terrorista.